24, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, 224. Passarei o 224 para Juazeiro, nível de voo 350, via Upzulu 19, pista 10, após curva à esquerda, saída Momo, após voo frote. Controle 19.35, torre 18.6, transponder 5021. Meu 224, copiou? 224, copiou, copiou. 224. Passaria o 224, coteje? 224, autorizado Juazeiro do Norte, nível 350, via Brasil 19, decola da pista 10, curva esquerda, na Momo, após Proti, 1935, 1935, controle, 186, a torre, 5021, transponder. Passaria o 224, corrigindo, saída Momo, pós-Cogbo, pós-transição frote. Momo, Cogbo, pós-frote, 224. Afirmativo. Copiado, 224. Saiu o 224 e pós-pronto para o push. Boa noite, Passarido 224, autorizado push após pronto para o táxi. Solo, boa noite, web 5836. 3603, TAM, chama Centro Recife, 1251, alterno no 3325. 1251, alternado 3325, TAM 3603. Mantido, seria. Webjet 536, aguarde cópia. Andando, obrigado. Salvador, o gol 1885 no portão 06, pronto para posicionamento. No outro 5, aguarde. Guarda. Romeu no 3, chama Centro Recife, 1288, alterna 133, correção, 12545. 288, alternando 12545, gol no meio no 3, confere? Confere. Valeu, uma boa. Boa. Boa, 3858, estabilizado, visão. 1858, completa final, Camis Torre no 86. 18-6, obrigado, boa noite. Passarelo 224, autorizado o táxi, via Pátio 1 no Índia, ponto esperadão no 0, Torre 1 no decimal 6, Quenegal no 0 no 4. Pátio 1 no Índia, ponto esperadão no 0, Pátio 26, 14, o 224. Controle, OTAN 3152. OTAN 3152, acione identificação, chegada Mari, desça 050. Salvador, OTAN 3152. 3152, Salvador. Afirmativo, senhor, muito boa noite, transferência, cruza nível 165, autorizada 150, com a informação Vitor. Sem identificação, são 3152. Desça 050. Chegada Mari. PP, o Mari identificou, desça 050, tá 3152. Trabalho. Tá 3858, boa noite. Avistado, livre pouso, 10, 110 graus, com 09, são 3858. 7, tá livre pouso na 10, tá 3858. Pronto, cópia. Pronto, cópia, 536. Objeto 536, para Recife, autorizado nível de voo 330 via Hub Whisky 58. Pista 10 após curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 19.35, torre 19.6. Responde 5023. Aprovado nível 330, Recife, Brusque 58, decola da 10, primeira esquerda, Puca, Caju, 1935, 186 com torre, 5023, portão de número 5, F5836. Webjet 526, correto, reposta, pronto para o push. Obrigado, chamará. Controle Salvador, muito boa noite, Janeiro 60, 6310 em descida. Janeiro 6310, senhor de identificação. Chegada Mari, desça para o 060. Desce para o 060, 6310, identificou. Passagem ali mantém 2224 da passareta. Após o desastre da curta final, vai ter mantendo o 0224. Controle, número de pouso do 6310, do Xanete, por favor. Número 3. Sané 6201, prossiga. Autorização, pronto, bom, 320. Sané 6201, autorizado a nível 360, confirma? Afirmo. 6201, confirme. Se você tem uma posição, informado da autorização Vitor. Afirmativo, também da informação Vitor, não, 6201. CNE 6201, aguarde para a cópia. 3 horas e 44, autonomia, alterna galhão, pronto para o táxi. CNE 3858, no solo aos 08, libera a direita, chame solo 1219. 219, tá 3854. Gol 1885, autorizado táxi, via parte 1, Índia, ponto esperada 10, torre 18, decimal 6, QNH 1014. Parte 1, Índia, no ponto esperada 10, 2286, 8, bora aqui. Alfa Amador, boa, tá 3858, tá na eco, livrou. Tá 3858, autorizado táxi, via Alfa, mantém esperando a Juliette. Alfa mantendo antes da Juliette, tá 3858. CNE 6201, pronto pra cópia? Alfa, não atingiu o próximo já. CNE 6201 para Rio de Janeiro, nível de voo 360, via Upezulu 10, pistão 10, após curva direita, saída da AEL, após Lega, após voo direto, bridge, controle 19.35, torre 18.6, transponder 5034. Net autorizado RJ nível 360, Upezulu 10, decola. Curva direita, fio da El, Leda, pós direto, posição bridge, controle 19.35, e o transponder 5034, Xanair 6201. O CNE 6201, no corregimento correto, reporte pronto para o push. Vai, botar para o push, 6201. Os 4 decolou 09, controle 1935, uma boa noite. 1935, bom trabalho. Obrigado. Torre Salvador, boa noite, voo 1885, aproximando-se do ponto de espera da 10, pronto. Autorizado a alinhar e manter essa cabeceira 10, voo 1885. Autorizado a alinhar e manter 10, 1885. Livre decolagem, o vento 110 graus 8 nós. Livre decolagem, pista 10 agora no 8. Salvador, Gol 1398. Gol 1398, identifique, desça 070, chegada à maré. Identifica 070, não seria maré? Não, não pode ser acentuado não, é maré mesmo. Falou, companheiro. Algum fixo acentuado? O que é? Fixos não tem acento. Muito bom, nota 10. Tem que descontrair um pouco, né? Com certeza, amigo. Ai, controle, pode descontrair então a 3310 de corredora? Puxa, chefe, não dá não. Você já viu o tráfego da sua frente em 5 milhas? É, mas eu não sei que avião esse não, tá mais velho que a gente? É a mesma máquina, 320 também. Ah, valeu. Espera aí que eu vou ajeitar um pouco. O 3152, voe Duna para 2000 pés, 1014. 14, Duna, 2000 pés. 3152. Agora sim. Agora melhorou. É 310, 3 mil pés, pro de Duna, 1014 o ajuste. 3 mil Duna, 1014, vamos todos acelerar. Controle Salvador, boa noite, Gono 885, decolou no perfil de Arbor. Sobe e mantém o 360, contato radar vigilante. 360, 1885. Gol no 398, desça para o 050. Gol no 398? 398, possível. Desça e mantém o 050. 050, 398. M310, o tráfego à frente está com uma grau de speed de 2479 aqui. Confirma a speed? Grau de speed de 2469. Tá bom, a gente está mantendo 250. Vamos reduzir agora. Intercepte localizador curvando à esquerda na proa 025, reportando estabilizado, meu 310. Esquerda 025, vai reportar estabilizado bem a 310. Já está, colega da Tanta, tem como voltar, né? Deixa eu abrir. Se autorizado, voa. O 3152. Então prossiga, 3152, externo, reportando estabilizado, visual com campo, 3152. Já voando. Reporte estabilizado, 3152. Opa, agora sim. Mantendo a proa de Duna, 6310, descendo para 2 mil pés, reportando no lote. Apache 1, taxiway Índia, ponto de espera da 10. Torre 1 no 8, decimal 6, que legal no 0 no 4. Gente, posição, ponto de espera, centro, monitorar 118.6. Do 407 não prossiga? Para cópia, senhora. Cliente da Vitor. Azul 4071 para Campinas, nível de voo 360. Direto bridge, capítulo 16. Saída pista 10, após curva direita, saída da El, após Leda, após voo e bridge. Controle 19.35, torre 18.6. Transponder 5027. Autorizado Campinas, nível 360, pela Upper Zulu 16. Decola da 10, curva direita, saída da El, após Leda, após Bridge. Controle 11935, 2386, transponder 5027, Azul 4071. Azul 4071, no codejamento correto, reporte para o push. Vai importar, 7. Ainda assim vai ficar apertado aí. Faça um box aí, um em Duna, com 360 em Duna, para nova interceptação. A gente vai fazer o seguinte, se possível, a gente vai passar de Duna e volta, pode ser? A gente vai no 360, vai e volta visual. Melhor ainda então, o 6390. Tá. Salvador, o Trip 52 no meio, se aproximando da ponta de espera, pronto para a decolagem. Sem parada, confirme. Sem parada. Vamos lá, 110 com 8 nós, autorizado, 52 no meio. 2 no pé, 398. Passareiro 2224, chama agora o Centro Recife, 12685, alterno 3365. Passando externo, cabeceira 10, visual, baixou e travou. Rotan 3152. Chame torre 18, decimal 6, 3152. 18,6, grato. Torre Salvador, Rotan 3152, passou o externo, controle de pouso, baixado e checado. Boa noite, continue na aproximação no 0, 110 graus, com 8 nós, informarei pista livre, TAN 3152. Aguardando autorização para pouso, TAN 3152. Tem pouso autorizado no 0, 110 graus com 8 nós, TAN 3152. Pouso autorizado, cabeceiro no 0, TAN 3152. Trip 52 no meio, decolou os 2-0, chame controle em 1935, boa noite. Boa noite, 1935, trip. 340, Recife, 1228, alterando 2545, ou 1825, boa noite. Salve Salvador, Guardião 07. Guardião 07, Guardião 07, prossiga. Controle Salvador, Guardião 07. 07, prossiga. Decolou do CAP para Undina com 6 a bordo, está mantendo 500 pés, lindo litoral. Confiado. Do CAP para Undina, 500 pés, reporte de óculos de pouso, Guardião 07. Controle Salvador, é o Trip 5216, câmbio. Trip 5216, contato radar na decolagem, suba 190, saída Puca. Acendendo livre até 190, subida Puca, Trip 5216. 6310, visual? Tal. Torre 18, decimal 6. Bem, obrigado, até daqui a pouco. É. Janer 6310. 6310, boa noite. Continue a aproximação, aguardando pista livre. Continuando, aguardando pista livre na curtíssima sinal, o Janer 6310. Fecha. Zuno 52, solo os 21, libere a direita, chame solo 1219. Libre 219, boa noite. Autorizado ele é X-Ray, reporte localizador. 398, apontarei no localizador. Alfa, mantém esperando a Juliette. Alfa, mantém Juliette, 3, 2, 3. 7, ciente, frequência livre para coordenação. 7. 1-0, solo 2-3, libera a direita, solo 1-2-9. Direita 1-2-1-9, você né, 63, 1-0. Do Pátio 1, no portão 02. Pátio 1-0-2, posição da T315. Solo, o azul 4071 está na posição 3 para puxa e acionar. Azul 4071, após a passagem do Airbus da TAM, o senhor pode iniciar o push. Após a passagem do Airbus, nós iniciamos o push azul 4071. Paulo Salvador, boa noite, Xenia 6310, livrou, está na sua escuta. Xenia 6310, autorizado táxi via Alfa, mantenha esperando a Juliette. Alfa vai manter aqui a Juliette, 6310. Está no pátio 2345. 398. Completa LS, chama no torre 1-8, decimal 6. 2-8-6, vamos no 398, obrigado. Torre Salvador, uma boa noite, vamos no 398. 1398, boa noite, avistado, reporte checado no 0, vento 1 no 0 graus 8 nós, gol no 398. Tá pra trás checado, gol no 398. Boa noite, gol no 604, informação Vitor. Baixo travado, gol 1-3-9-8. Livre pouso no 0, 128 nós, 1-3-9-8. Livre pouso no 0, 398. Salve Salvador, boa noite. Corrigido 3-6-6. Confirme? É o TAM 3662 para Natal. TAM 3662, Índia Vitor, aguarde cópia. Ciente da Vitor, aguarde cópia. Pushback acionamento no portão número 5, web 5836. Jet 5836, autorizado em pós-táxi. Puxa, chama táxi, 36.